Serviço. Faça certo. Cuidado com as grades reguláveis dos berços infantis. Elas são responsáveis por inúmeros acidentes. Verifique também se há rótulos e decalques nas superfícies internas e laterais. As crianças podem arrancar e levar à boca esses pedaços de papel ou plástico. Berço certificado. A escolha certa para um sono tranquilo. 18 horas. Conserto de computadores e notebooks, formatações, instalações de sistemas, backup de dados, construção de websites, atendimento em domicílio. Sim Informática. Telefone 98148-1193. Mantenha a segurança dos seus dados e a saúde do seu sistema. Sim Informática. 98148-1193. Fala a verdade. Hoje em dia não dá pra fazer só inglês, né? O mundo exige muito mais que isso. Não é à toa que na cultura inglesa você cria projetos de empreendedorismo, tem aulas no tablet, desenvolve projetos de cidadania e muito mais. Já imaginou? Fazer só inglês ficou antigo. Faça cultura. Não perca tempo e matricule-se agora em culturainglesa.net. Cultura Inglesa. Um mundo pela frente. Em Resende, 3321-2270. Em Barra Mansa, 3401-0292. Máquina do tempo ativada e pronta para ser ajustada. Ajuste concluído. As melhores pistas de dança do passado. Ignição. No ar o Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. O passado de presente pra você na rádio que chegou ao futuro. Uma hora com mixagens e apresentação DJ Marcandi. Pra vocês se pré-aquecendo, se preparando aí pra balada, pra sair um pouquinho, pra se distrair, né? Sabadão. Ou outro dia, tanto faz, se você estiver conferindo no podcast, pode ser domingo, segunda, terça, quarta, sei lá. O que importa é você se entreter com músicas velhinhas, gostosinhas, dançantezinhas e mixadinhas pelo DJ Marcandi. Como essa que já está rolando aí no fundo, né? Caso você tenha percebido, é o Haraway, Rock My Heart, uma versão chamada Celebration Mix. Tire a mesa do lugar, aumente o volume e deixe o resto comigo, ok? me. It really was not easy.

in the middle of it all. Oh,